Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Começa agora o primeiro episódio de 2021, o episódio número 4 do Gramofone, o podcast de música da revista Diversos Afins. Eu sou o Rogério Coutinho e junto com o editor da revista Diversos Afins, Fabrício Brandão, vamos tecer as nossas considerações sobre a live de Maria Bethânia, transmitida pela plataforma Globoplay em um atípico sábado de carnaval deste ano de 2021, na qual a cantora celebra 56 anos de carreira. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Gramofone. Você está ouvindo Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br. Bom, então nesse episódio a gente vai falar desse fenômeno da natureza que foi essa live da Maria Bethânia, que ela foi transmitida no último dia 13 de fevereiro, né, desse ano de 2021, pelo Globoplay, que é uma plataforma de streaming do Grupo Globo. Basta fazer um cadastro na plataforma e a live está disponível, né, gratuitamente. A gente percebeu que desde o começo dessa pandemia, né, que a gente viu que muitos artistas do mundo da música eles optaram por esse formato de live, né, que é geralmente uma apresentação sem público, onde você tem um formato, em muitos casos, um formato um pouco mais intimista, né? Às vezes da casa do próprio artista, inclusive. No caso da Maria Bethânia, ela, em entrevistas, principalmente uma entrevista que ela deu para o jornal Estado de São Paulo, falou que acompanhou várias dessas lives de outros artistas, né? Mas ela se sentiu um pouco reticente para fazer, porque, segundo ela, assim, o combustível dela é muito a questão da dinâmica com a plateia, então isso é o que motiva, é o principal motivador nos shows dela, né? E tem toda uma questão de dramaturgia, de cenografia. Os shows dela são bastante, uma linguagem até muito teatral, tá? Tem muita coisa do teatro, que é uma influência lá de trás, que ela traz lá do Augusto Boal, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas depois de um certo tempo, a Maria Bethânia ela acabou cedendo, acabou topando fazer essa live no formato mais assim, como se fosse um ensaio aberto. Para nossa sorte, né, que a gente teve esse presente maravilhoso, que foi nesse sábado de carnaval tão atípico, né, um sábado de carnaval que não teve carnaval, ou seja, pela primeira vez em muitos e muitos anos, o Brasil ficou parado, né, não parecia realmente que era um sábado de carnaval. Vou começar aqui falando com meu colega Fabrício Brandão aqui. Fabrício, quando você viu essa live da Maria Bethânia, qual foi o sentimento assim, que te causou, assim, quando você viu todo esse impacto que teve? Assim, como é que foi para você? Bem, Rogério, primeiro eu gostaria de saudar tanto a você quanto aos nossos ouvintes, né? E dizer que a live de Maria Bethânia, ela tem um impacto para mim muito semelhante ao conceito que ela já passa, né? Que ela já vem passando nos shows dela, né? Então, assim, aquele impacto de um mergulho nas nossas raízes, nessa característica teatralizada que você falou, né? Que você se referiu, e a gente percebe isso em vários momentos desse show, né? Dessa live show. De fato, a questão da ausência do público é marcante, mas a Bethânia, ela conseguiu desenvolver um formato para esse show que é como se ela tivesse ali, e tal é o profissionalismo dela, né? É como se ela tivesse ali diante de uma plateia mesmo, né? Apesar dela ter colocado tão lindamente e emocionadamente a sua impressão sobre a ausência do público, né? A gratidão que ela tem com o público e tudo mais, isso não conseguiu tirar o brilho dessa expressão que Bethânia tem. E é uma expressão que chama muito a atenção pelo mergulho vivo, belo, intenso que ela tem na interpretação, né? Então, temos aí a Bethânia vivendo e sentindo as canções, como a Bethânia que a gente conhece, a Bethânia dos shows, né, digamos assim, normais, né, ditos normais e tal. Então, eu vi um formato muito zeloso com o público, muito cuidadoso, a estética muito cuidadosa, uma estética intimista, uma estética, sob o ponto de vista dos arranjos ali, dos instrumentos, da disposição musical da coisa, basicamente acústica, né? E um corpo, essa propriedade acústica dá esse corpo intimista ao conjunto todo da proposta. Então eu fiquei bastante impactado, já esperava uma qualidade sensacional da artista e ela conseguiu manter isso apesar dessa situação toda que a gente tem vivido de ausência, né? Ausência sobretudo de pessoas, de público, desse calor através do qual ela se alimenta para devolver de volta para a plateia o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é cantar, viver a música, interpretar. É interessante que mesmo ela optando por fazer a live num palco, né, e não na casa dela, como vários outros artistas fizeram, ainda assim ela preserva essa coisa da intimidade, né, desse extremo vínculo, desse extremo elo com quem está assistindo, né? E é uma coisa muito que acho que se deve muito às raízes teatrais da Bethânia, porque aí vou falar um pouquinho do simbolismo dessa data, né? 13 de fevereiro. Porque em 13 de fevereiro lá de 1965, né, Bethânia estreou no Rio de Janeiro, ela estreou no show Opinião, que foi um show dirigido pelo teatrólogo Augusto Boal, que é um dos principais nomes do teatro brasileiro em todos os tempos, não só do brasileiro, mas mundial, né? Boal, por exemplo, ele é o idealizador do Teatro do Oprimido, né? E tem uma vasta bibliografia, enfim, é um nome bastante importante dentro do meio do teatro. E, na verdade, quem fazia esse show era o Zé Cat, né, o João do Vale e a Nara Leão, né? Muitas vezes o Boal, outros nomes do teatro, se encontravam num bar que tinha no Rio de Janeiro, né, que era do Cartola, da esposa dele, e que nesse bar, então, nas reuniões, nas bebedeiras e tudo mais, tiveram essa ideia de fazer esse show, que era um show, não era apenas cantar canções, mas tinha quadros também, tinha intercalado com notícias de jornais e estações de livros, algumas cenas, então tinha depoimentos dos próprios músicos, né? Então tinha toda uma linguagem teatral também que foi transcender um pouco a questão meramente musical do show. E a Nara Leão, ela começou a formação original desse show, mas aí ela teve um problema de saúde, não pôde continuar, e aí ela mesmo indicou a Bethânia, né, que ela já conhecia a Bethânia de Salvador. Ela tinha ido ao Rio de Janeiro, né, acompanhando o Caetano Veloso, né, o irmão dela. O Caetano já tinha ido tentar a carreira no Rio de Janeiro, ela foi acompanhá-lo. Mas aí, assim, pela primeira vez no Rio de Janeiro, então, ela teve essa oportunidade. Até ficou muito marcado, né, pela música Carcará, né, Pega, Mata e Come. Então foi que ela passou a ser... Ela era muito nova na época, tinha acho que uns 18 anos. E ela ficou, assim, muito marcada com essa questão que era muito pungente à época, né, da música de protesto, né, que isso foi logo depois do golpe de 64, né. Então isso... Foi uma tomada de posição também, né, que isso ficou muito marcado nesse início de carreira dela. E essa live, ela comemorou esses 56 anos dessa estreia dela, né, lá no show Opinião. Não só isso, mas também tem 50 anos também que ela comemorou do show Rosa dos Ventos, né, que também nesse show ela passou a ser dirigida pelo Fauzi Arap, né, que é outro diretor de teatro também bastante importante. E que a partir daí começou a ter a questão dos poemas, que ela até hoje utiliza muito, né, de declamar poemas e fazer um combo com muitas músicas e tal. E isso se deve muito a essa direção do Fauzi Arap, essa perspectiva mais da ênfase no texto escrito, assim. Que Bethânia tem até uma força muito grande, assim, quando ela lê esses poemas, quando ela interpreta esses poemas. E outro, um terceiro momento também importante, né, nesse dia, nessa data, né, 3 de fevereiro, foi o desfile da Escola de Samba, né, Estação Primeira de Mangueira, que em 2016 ela homenageou a Maria Bethânia, né, o enredo Menino dos Olhos de Oiá, foi campeã naquela data. Então realmente tem esse simbolismo muito específico, né, dessa data. Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho da cenografia dessa live, porque, apesar de ser muito simples, mas eu acho que tem um certo magnetismo, assim, principalmente quando tem aquela questão daquela cadeira, né? Como é que você enxergou um pouco a questão da cenografia, Fabrício? Essa ideia da própria cadeira de madeira, do rústico, né? De algo que me parece retrabalhado, né? Remonta muito a essa potência que vem das forças da natureza, né? Então, se a gente... Essa própria ideia do tronco caído, trazido de volta à vida, como temos também, ela está sempre orbitando em uma atmosfera da qual a própria Bethânia é tributária, no caso, né? Que é essa coisa também dos elementos da natureza. E aí a gente coloca toda a ideia ligada às religiões de matriz afro-brasileira, né? Onde a própria Bethânia, de onde a própria Bethânia bebe desse simbolismo, né? E traz isso para suas canções. E nesse caso do cenário, essa cadeira realmente, esse trono, né? Essa espécie de trono de madeira ali, ela tem essa ressignificação, né? Dos elementos da natureza, de uma vida que volta com a vida que se transforma. E a gente pode até associar um pouco com esse contexto, com esse desejo de vida que merece, que precisa ser transformada por conta da pandemia, né? Por conta dessa limitação que a gente tem vivido. E o que vem depois disso, né? Qual é a capacidade que teremos de nos transformar também, né? Então a cenografia, ela não é em vão, não. A gente tem uma disposição dos músicos ali bastante, bastante simples, né? Próximas, assim, gerando esse clima realmente de intimismo e tal, e um conceito, digamos assim, mais limpo, né? Mas esse trono que está ali simbolizando essa ressignificação, né, de um elemento da natureza, né, ele me parece muito apropriado para falarmos dessa necessidade que a gente tem de como viver esse depois, né? O que vai acontecer conosco depois dessa vida que um dia, esperamos, deve voltar ao seu curso normal, né? E ela começa a live, né, com uma frase bem, bem emblemática, né? Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia. Então ela já dá o tom logo no começo, né, que ela começa com uma explode o coração, cantado a capela, né, música do Gonzaguinha. E depois no final, né, no final da live, ela vai retomar também Gonzaguinha. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu particularmente enxergo quatro grandes momentos, assim, quatro blocos dentro de uma lógica narrativa dessa live, né? Eu acho que em primeiro lugar, assim, a gente tem um resgate das brasilidades perdidas, né? Ou que estão, digamos, um pouco fora da situação, um pouco fora do momento, né? Esse resgate é necessário dentro desse contexto atual. E Bethânia, muitas vezes, ela retoma coisas de canções, por exemplo, de Heitor Villa-Lobos, Canto do Pajé. Retoma também a poesia de Mário de Andrade, lá no contexto do modernismo brasileiro, com um poema chamado O Poeta Come Amendoim. E é justamente essa celebração da brasilidade, né, do ser brasileiro que anda tão rebaixado e tão sofrido nesses últimos tempos, né? Ô, Fabrício, como é que você vê essa questão da brasilidade na obra da Bethânia, assim? Porque eu acho que, além da questão, como você falou, né, questão indígena, questão das matrizes afro-brasileiras, né, religiosidade que ela traz, e ao mesmo tempo celebrando a questão da origem dela, então, Como é que ela traz isso, Fabrício? Como é que ela traz essa questão da brasilidade? Ah, eu acho que é sempre um ponto alto no trabalho dela, né? A Bethânia, o tempo todo, em vários shows, e os shows são todos muito conceituais, né? Por exemplo, Brasileirinho mesmo, né? Um disco que tem essa força, né? Essa pegada dessa matriz brasileira mesmo, né? E aí a gente vê que elementos ligados às tradições indígenas e às tradições africanas também, né? São bem evocados, né? Porque fazem parte das origens, das nossas origens, né? Dos nossos povos originários. Eu acho a Bethânia, nesse aspecto, muito mergulhada nessa coisa da origem, do berço da nossa nação, né? Então, essa harmonização aí, né? Entre os aspectos da cultura indígena, essas referências míticas e místicas, digamos assim, tanto da cultura indígena quanto das religiões de matriz africana, são muito fortes, né? E que vão se amparar com também, né? Vão dialogar com aspectos de uma religiosidade que se quer popular, né? Então, Bethânia é ela mesma, alguém que, nascida ali em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, viu, foi criada observando todos esses aspectos da cultura, né? É uma cultura riquíssima, né? Todas as celebrações que aconteciam ali no contexto de Santo Amaro, né? Essas celebrações que evocam o sincretismo religioso, né? Então a Bethânia foi criada no seio dessas tradições, né? Então é alguém com o imaginário do popular e das religiosidades, do simbolismo, do sincretismo muito forte presente dentro dela, né? A obra dela sempre, de alguma forma, buscou, né? Essas referências que, no fundo, são parte dela, né? São constituintes, né? Bethânia é isso também. Bethânia evoca toda essa lembrança desse imaginário popular, dessas práticas religiosas, dessas vivências culturais tão riquíssimas presentes num lugar como o Recôncavo Baiano, né? Então tem muito disso, né? Essa força é muito natural, é muito dela, é constituinte dela isso aí. E sobretudo, ela traz a questão do sincretismo e traz a questão dessas tradições, e realmente também uma época que isso era mais, a gente enquanto país era mais tolerante assim com a diversidade religiosa, né? Acho que hoje você vê um quadro de ataque mesmo a essas matrizes africanas, e é mais complicado hoje você transformar esse discurso em algo mais natural, assim. Ela traz esse debate num momento bastante, bastante importante, né? E um outro momento dentro da live dela, um outro bloco narrativo, seria um bloco mais voltado para as canções de amor e indo para o lado mais da intimidade, que Bethânia, ela, mesmo em canções mais populares, e a gente tem um exemplo disso, que talvez o exemplo mais forte seja a canção Evidências, né, que ficou muito conhecida aí com o Chitãozinho Chororó, mas que ela não tem medo, assim, dessas canções populares, não tem medo de, como ela fala, né, são músicas que provocam o coração da gente, né, que o público canta sem medo de errar. Então, assim, ela tem um gravitas, né, ela transmite isso de uma forma, enfim, de uma forma bastante, bastante única, bastante idiosincrática ali, e que consegue transmitir um certo peso a essas canções mais populares, né? E Fabrício, como é que você vê isso? Porque ela já tinha gravado, já tinha feito uma gravação, né, de É o Amor, né, lá do Zezé de Camargo Luciano, né? É, Rogério, o que a gente observa, e pelo menos eu observo, é que eu vejo uma Bethânia muito atenta a esse clamor do popular, né? Então, eu imagino que na escolha de repertório dela, e assim como as canções que você falou, né, Evidências, né, que José Augusto, né, cantou e um dos compositores de canções populares, assim, sobretudo na década de 80, muito marcante também, né, E além das canções que como é o amor, e canções que né, fazem parte dessa, do que se considera como música sertaneja, né, do que se considerou e tal, são muito, assim, eu vejo a Bethânia muito atenta a esses movimentos de identificação do público com aquilo que o público gosta, né? Então, é claro que ela vai fazer aí o seu balanceamento dentro dos critérios que ela acha que são bacanas. Então, quando a gente percebe músicas como essas, assim, se a gente for analisar bem o teor das músicas, o impacto das músicas, quando Bethânia empresta o canto dela para esse tipo de canção, é uma coisa com um grau de elaboração maior e tal, e aqui eu não estou colocando juízo de valor nem nada, né? Mas, assim, a gente sente que ganha uma outra dimensão, porque o mergulho interpretativo de Bethânia é outro, né? A força de Bethânia é esse mergulho na interpretação, né? Bethânia é uma intérprete, mas é uma intérprete que acaba sendo autoral na medida em que a gente não tem, eu pelo menos não me recordo de ver ninguém com um timbre, com uma característica de voz igual ao dela. É muito singular, assim. Eu acho que Bethânia tem uma singularidade que no momento em que ela pega essas canções que pegaram mais, assim, digamos assim, o coração dessas pessoas, de muita gente, sobretudo nos anos 80 ou 80, 90 e tal, e transpõe para a voz dela, ela empresta a marca dela, né? Então eu acho que isso cria um diferencial. Isso deixa a canção mais bonita do que a canção já é. E é legal porque a Bethânia está ligada, como você mesmo mencionou, a várias gerações de compositores, né, que ela traz à tona, né, como de Heitor Villa-Lobos, a José Augusto, né, se a gente for pensar, e tantos outros, né? Então, nesse aspecto aí das canções intimistas e de amor, a gente... Nossa, ela tem predileções, assim, como Chico César, né? Como ela canta Onde Estará o Meu Amor, e Estado de Poesia, que é um dos discos mais recentes do Chico. E as canções que o próprio Chico Buarque fez para elas também, né? Fez para ela como Olhos nos Olhos, né? Que está presente aí na live também. Então, a Bethânia, como ninguém, personifica o amor e as canções de amor de apelo popular com uma força transformadora. É, e um outro momento, um outro bloco, digamos, né? Não bloco do programa, mas um bloco narrativo, é um momento da crítica social, né? Que aí ela retoma justamente, né? Ela faz essa volta ao passado, essa volta ao primeiro momento dela, né? Que é lá o show Opinião, que foi um show de bastante crítica social. Então ela meio que retoma um pouco disso, né? Com particularmente duas canções, né? Que uma é a canção 2 de Julho, que é uma composição da Adriana Calcanhoto, que essa composição lá remete, né, à tragédia do menino Miguel, que aconteceu no ano passado, 2020, né? Que era um filho de uma empregada doméstica, que ele acaba caindo lá do nono andar, uma aparente negligência lá da patroa dessa empregada, né? Então foi um caso que teve bastante comoção, e em cima disso a Adriana Calcanhoto fez essa canção, e Bethânia soube aproveitar essa urgência desse tema, né? E a outra canção fala, né, num país negro e racista, né? Ela sabe, Bethânia sabe colocar as coisas num momento mais pungente, assim, né? E outra canção é já um clássico ali, que é a canção Cálice, né, do Chico Buarque e Gilberto Gil, que até no primeiro momento os créditos do Globoplay só acreditaram o Chico Buarque, né, esqueceram do Gilberto Gil, depois corrigiram. Então até que o próprio Gil fez um post tal falando da canção, mais do que da parte como foi a composição dela, né, junto com Chico Buarque, e que nesse momento assim de negacionismo e de cancelamentos e de estupidez plena, a canção que é muito pungente, assim, era pungente na época, e hoje ela de certa forma foi um pouco ressignificada nesse contexto, não é, Fabrício? Ah, sim. É, esse contexto de cálice, né? Aquele contexto de duplos sentidos e tudo mais para provocar aí uma reflexão muito grande pelos efeitos que a ditadura militar tinha, né? Sobre os artistas e sobre a liberdade de expressão e períodos obscuros, na verdade, da nossa história, né? E que muita gente tem tentado ressuscitar de forma ridícula, né? Sem entender o que representou todo essa fase, né, difícil, né, da história do país, sobretudo no campo das liberdades de expressão, né, do ser e estar, né, enfim, da liberdade do pensamento, e aquilo manifestado pela arte, que é o nosso caso aqui de análise. E dizer que cantar Adriana Calcanhoto, sobretudo com essa tragédia do menino Miguel aí, a gente tem que lembrar que essa canção 2 de junho, ela faz parte de um álbum da Adriana chamado Só. Então é um álbum que tem toda uma ambientação nesse contexto atual de indignação com os rumos do país, de indignação com essas tensões sociais que nos fazem tão desiguais enquanto nação, assim. Nesse sentido, a gente vê a Bethânia atenta às transformações, né? Ao mesmo tempo que você tem um cálice que remontava àquela época, um período obscuro da nossa história, a gente tem aí aspectos duros do nosso tempo de agora, né? Na composição de Adriana Calcanhoto. Então, acho que a Bethânia sempre atenta a esse universo vasto de possibilidades, né? De crítica, de lançar esse grito de sobrevivência, de resistência acima de tudo, eu acho. É, isso fica muito presente, sobretudo na escolha dos poemas, né? Alguns dos poemas que ela recita ao longo da live, né? Que um deles é, chama Apesar das Ruínas, né, da poeta portuguesa Sofia de Melo Anderson. Fala o seguinte, que apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Esse poema, acho que ele traz um mote para um quarto e último momento, que é o momento da redenção, assim, de que ela traz uma esperança num momento um pouco melhor. Isso também está presente num texto da Cecília Meirelles que recita também durante a live, né? E esse texto fala o seguinte, né? Que a primavera chegará mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. Então vem canções nessa última parte do show, como Volta por Cima, do Paulo Vanzolini, O Sonho Impossível, mais uma canção do Chico César, que é Luminosidade. E terminando a live, ela volta, né? Volta o mesmo autor, né, da abertura, que é o Gonzaguinha, com a música O Que É O Que É. Né? Então acho que ela traz um motivo pra gente acreditar em momentos melhores do futuro. Né? Por aí, né, a gente tira, né, Rogério, como o show é montado, né? Você tem um primeiro momento que mexe com as origens, você tem ali nos entrementes ali um passeio pela intimidade, pelo amor, né? Pela crítica social que acabamos de falar. Depois de todo esse percurso, se olha para o futuro, se olha para um amanhã, se projeta uma esperança de melhora, de renovação, ou de fibra mesmo, de firmeza para se continuar vivo, né? Para se continuar atuante. Então essas canções, Volta por Cima mesmo, que é um clássico na voz dela, né? Do Paulo Vanzolini, né? É, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. São trechos, né? De uma canção que está na boca das pessoas, né? Quando alguém quer falar de superação, por exemplo. E colocar toda essa coisa do sonho impossível, né? Daquilo que brota do chão, né? Fazer esse fechamento com o Gonzaguinha, né? O que é o que é, né? O que é a vida, o que é pensar a vida, né? E não deixar que o otimismo se perca em meio a tantas coisas duras e difíceis que a gente tem vivido. Então eu penso que o roteiro foi muito bem pensado, né? Assim, né? Essa distribuição de esse fluxo, né? De onde começa pelas origens, né? A gente tem sempre a ideia de que as devoções mesmo, né? De matriz afro-brasileira mesmo, por exemplo, elas têm sempre esse olhar para o que vem antes, né? O respeito, né? Esse respeito à ancestralidade, né? Respeito a quem veio antes, a quem abriu os caminhos, né? Então eu vejo muito isso como um ar de devoção dela quando inicia o show. É pensar nessa coisa dos originários, né? Dessas pessoas que abriram os caminhos, né? E depois a ideia dos orixás e tudo mais, né? Então, até chegar nesse amanhã que está aberto, né? Eu acho que é de uma beleza isso e é muito bem construído. É uma narrativa, o show é uma narrativa. Ela propôs para a gente uma narrativa com começo, meio e fim, mas é um fim que fique em aberto aí para que trabalhemos assim em nós essa perspectiva de continuidade a nosso modo, né? É, Betânia demorou, né, para fazer uma live, mas essa espera valeu bastante a pena, né? Que acho que ela entregou não um produto, mas entregou mesmo uma declaração artística primeiríssimo nível, né? E tudo isso aos 74 anos, né? Então, e mais impressionante que a voz dela parece que não tem envelhecido absolutamente nada em relação à juventude dela, né? E, bom, com isso a gente vai encerrando então o nosso quarto episódio do podcast Gramofone. A gente agradece muito a audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br.